Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, que tenhamos passado do filtro, por favor. Fala, galera! Aqui é a Aline Carvalho, eu sou embaixadora da Campus Party e agora estou começando um projeto muito legal, que é o Steam for Gears, e minha mensagem é: busquem o conhecimento. Aqui é o Átila, e eu me pergunto se a gente tem prazo de validade. Pode ser, pode ser. Aqui é o Caio Gomes, e a gente sabe que existem outras civilizações porque a gente conhece o nome. Afonso 3D. Nossa, mãe do céu. Aqui é o Azaghal, e eu não sei de que filtro é esse que estão falando. Filtros Melita. Me evita, né? Caraca, esse é o melhor filtro. Filtro me evita. Muito bem, nerds, estamos aqui com o nosso time de ciência para falar de uma coisa muito... de um dos mistérios da humanidade. Sério, onde estão os alienígenas? Petrópolis. Petrópolis. Nós vamos falar sobre um monte de conjecturas e um monte de equações, de cálculos de chances da vida inteligente surgir no universo, do universo ser abundante dessa vida inteligente e do paradoxo de nós não termos evidências da existência de qualquer vida inteligente, incluindo na Terra. Vamos falar sobre o paradoxo de Fermi e sobre o grande filtro. Será que nós estamos em declínio? Será que a gente vai bater no filtro e a gente não tem futuro? Onde estão os alienígenas? Logo depois, e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mesa e caneladas do Nerdcast! Vamos! Azaghal, a gente já pode sair de casa? Já acabou o carnaval? No Rio foi complicado. Você, o Azaghal, determinou uma frase comparativa excelente. O carnaval é o The Purge do brasileiro. Caraca, cara! Caraca, no Rio de Janeiro foi The Purge mesmo. Foi tenso. E olha só, nós vamos aproveitar para dar um recado de Magazine Luiza, porque eles sabem que quando você sai na multidão, o que pode acontecer durante o Depois de Brasileiro? Voltar pra casa sem celular. Sim. Isso. Não tenho certeza se alguém tá escutando isso, que voltou pra casa sem celular. Então, gente, Magazine Luiza lembra vocês que tem desconto em um monte de celulares. Caso você já esteja... Você não precisa necessariamente ter perdido seu celular no carnaval pra querer comprar um novo celular, né? Você pode está justamente à procura de um novo celular. E olha, vai aproveitar os preços deles. Olha, e baixa o aplicativo, porque buscando pelo aplicativo tem produtos com frete grátis, cara. Tem link aí embaixo pra você saber como funciona isso. Tem celular pra todo mundo, então vai lá no Magazine Luiza, vai pelo aplicativo pra você aproveitar e arranjar um frete grátis aí, cara. Corre, não fica sem celular! E hoje, Azaghal, olha só, temos uma grande estreia no Nerdcast! Ah. Conforme já foi anunciado, a partir de hoje, todos os nossos ouvintes ganham mais um Nerdcast extra por mês! Olha aí, rapaz! Olha só agora, toda terceira sexta-feira do mês é dia de Nerdcast Speak English, Azaghal! Olha aí! É isso aí, cara, olha só, Jovem Nerd e WhatsApp se juntaram pra fazer mais esse conteúdo especial. Olha, vai ser um ano inteiro de Nerdcast especiais, onde a gente vai falar sobre erros comuns. Aliás, o episódio de hoje é sobre erros comuns que nós brasileiros cometemos ao falar inglês, ou tentar traduzir o nosso pensamento em português pro inglês. É muito, muito maneiro, cara. É um papo muito maneiro pra quem tá aprendendo inglês, pra quem quer aprender inglês, pra quem tá aprimorando o seu inglês, porque nunca para de aprimorar, por mais que a gente saiba falar inglês, a gente sempre tem lugar pra falar melhor. Então esse é o objetivo do Nerdcast Speak English, cara. Um projeto que a gente tá querendo emplacar há muito tempo, cara, porque a gente sempre repete aqui a importância do inglês hoje em dia, cara. Não só pra você ter o seu lazer e ver os filmes que gosta, entender muito mais do que a legenda ou a dublagem proporciona, como pros seus negócios, pro business, pro dia a dia, cara. O cidadão do mundo é um cidadão que fala inglês. E lembrando, por isso que o WhatsApp tá aqui com a gente, porque é a escola líder no segmento de ensino ensino de inglês para adultos, com curso de duração de 18 meses. Aquele inglês para você aprender a conversar, a fazer reunião, a usar o inglês no seu trabalho, a passar e-mails de negócio. Muito, muito importante hoje em dia. Material didático exclusivo, gravado nos Estados Unidos com nativos da língua inglesa e empreendedores do Vale do Silício, Azaghal. É isso aí. O foco é no crescimento pessoal dos alunos para aprender inglês com temas como empreendedorismo, finanças, gestão de tempo, coaching, oratória e outros temas que tem a ver com a vida prática do inglês, cara. Então escuta o episódio de hoje. Cara, mesmo que você nunca tenha pensado em escutar um episódio sobre a língua inglesa, escuta porque você vai ouvir um monte de coisa maneira, um monte de erros que a gente comete sem querer, que a gente só de ouvir alguém falando sobre esses erros já pode aprimorar o nosso inglês, cara. É uma aula de graça. Tá aí já no feed do Nerdcast, só rolar pra baixo que você vai ver o primeiro Nerdcast Speak English com o WhatsApp. Ha! E vamos lembrar que a Nerd Store agora tem reposições, Azaghal! É o replay dos campeões. Olha só quem voltou. Camiseta Hunter's Machine. Para aqueles humanos que precisam realizar testes para descobrir se aquele pessoa que você desconfia que é um replicante. Essa camiseta é irada, cara. Olha só outra. Camiseta Capitalismo, Azaghal. A preferida do Azaghal. Ah. Critica o capitalismo, mas bota a senha no iPhone. Essa camiseta fez muito sucesso. Tá aí de volta na história. Tem a camiseta Don't Panic, cara, que é um grande sucesso de vendas na Nerd Store pro nosso querido público que ama o Guia do Mochileiro. Olha só, sabe o verdadeiro significado de Don't Panic? Agora está no painel do Tesla Roadster do Elon Musk no espaço, aquele Don't Panic, muito maneiro. A camiseta está de volta. A camiseta Bacon! Ou você gosta ou você está errado. E homenagem ao último Nerdcast, que falamos muito de carne aqui. Muito bem. Está de volta esse grande sucesso. E também, por que não, a camiseta I Hurt Myself. Olha aí, toca aí, Léo. I hurt myself today. Caraca, essa fez um sucesso extraordinário. Pra quem é fã do melhor filme de 2017, cara, tá lá. Camiseta I Hurt Myself de volta na Nerd Store. Grande sucesso. Aproveita porque essas camisas acabam rápido, gente. Reposição é assim, porque é loucura também. Então vai lá, garanta sua na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para 16 minutos e 50 homenzinhos verdes. Azaghal, quero agradecer às pessoas que doaram sangue essa semana. Olha só, cresceu bastante o número de pessoas. É muito bom. Durante o carnaval, a galera normalmente foge e não doa sangue. Pedido de doação para Maria da Graça Vieira. Tem link aqui no post para quem puder doar, estiver na mesma praça dela, puder doar, salva a vida diretamente. E que as pessoas que salvaram vidas indiretamente, eu quero agradecer como a Bruna de Araújo, o Igor Moraes, Diego Rodrigues, Fernanda Rodrigues, Tiago Rangel, Daniel Henrique, João Dutra, Ludmila Grinco, Sandra Feltrin, Jedja Bafica, Stefan da Costa, Rafael Darini, Júnior Regatieri, Ricardo Basalha, Matheus Fonseca, William Alexandre, que são desenvolvedores da empresa Imediata. Muito obrigado a todos da empresa que doaram sangue. Rafael Yudi, Flávio Santos de Quadros, Ederson Monteiro e Camila Esteca. Muito obrigado, galera. Mó galera do sangue. Valeu! Temos também o pessoal do Scalp Solidário, Sofia Nardi, Rebeca da Silva, Aline Moreira, Bernardo Curvelo, Lucas Biantini e Fabiana Tavares. Muito bom. Muito bem, Nerd. Muito obrigado. Arte dos fãs! Artes relacionadas ao último Nerdcast de RPG, Call of Cthulhu. Olha só. Thomas Faraday, seu arco voltaico por Gabriel Garcia. Para dar uma pegada mais realista. Muito bom. Temos as irmãs gêmeas pelo Rafael Melo, também do Nerdcast. O Billy Pega do Nibirus Wolf. Muito bom, cara. Também tem um Billy Pega do Eduardo Oliveira. E olha, Azaghal, o Jimmy O'Flanagan do Thiago Assunção tá incrível, tá, cara. Tá fodástico mesmo, com essa pintura, né? Não é, cara? Que animal, com a Cátia Flávia, a pistola. Caraca, ficou muito... Cadê os outros? Será que ele fez outros, cara? Não sei. Se empolgue aí, cara. Eu quero... Tá muito maneiro o seu estilo. Lorena Diostri, 26 anos, designer e ilustradora freelancer, Curitiba, Paraná. Paraná. Olá, Jovem Nerd Azaghal, esse não é meu primeiro e-mail. Muito bem. O Nerdcast 606 foi maravilhoso para mim, como antiga moradora do Rio de Janeiro, que pagava fortunas em rodízios medíocres com carne duvidosa. Então estou aqui de fangirl da Jardins. Olha aí, que é minha segunda casa. Muito bem, muito bem. O Alessandro já falou que a galera tá chegando lá pedindo fraldinha no Vai ter que sal. Entrar no cardápio. Vai fazer parte do rodízio. Há um ano, quando me mudei para Curitiba, começamos, eu e o meu digníssimo, a ir na Jardins Grill. Sempre que podíamos, porque é barato se você comparar com qualquer outra churrascaria que eu poderia ter ido no Rio. Além do serviço espetacular de sempre e a marotagem dos soft drinks, que quem conhece churrascaria já tá ligado. Qual é a marotagem dos soft drinks? Esse eu não sei. Também não sei, não. Até criamos uma tradição de sempre que chegamos do Rio ou alguma visita chega, vamos sempre que possível direto do aeroporto pra lá. E dessa maneira trouxemos outros dois casais de amigos para se mudar pra Curitiba em um ano. Coincidência? Acho que não. Vocês esqueceram de mencionar os camarões fritos maravilhosos do buffet. Olha, ela tá fazendo um jabazato tá, aqui. Tá, ela não entendeu esse e-mail. O Alessandro mandou mandar esse e-mail? Vamos lá. Que a minha sogra vem do Rio quase todo mês pra comer e recusa quase todas as carnes só pra comer o camarão. O camarão da moranga, se você chegar tarde, só tem moranga. A galera vai pescando os camarões dentro daquela moranga lá. Além disso, eu sempre quis saber como o Alessandro é onipresente no salão. Realmente está lá sendo muito simpático. Confesso que adoro pedir o queijo com melado. Isso é muito bom, cara. Olha, esqueci de falar disso. Tem muita churrascaria que tem um queijinho lá, uma mozzarella bem derretidinha, que você pede no prato, e eles só servem o queijo. E lá na Jardins tem esse queijo com melado em cima aqui. Uma harmonização perfeita pra mim, cara. Então ela continua dizendo que sempre pede o queijo com melado pra ele, porque sempre começa um corre-corre e chega lá em 30 segundos. É bizarro o atendimento. Meu pai é dono de um restaurante em outro estado e mesmo frequentando todo tipo de restaurante, quando veio aqui na Jardins, fez questão de falar direto com o Alessandro para parabenizar por todo o serviço e, como sempre, foi impecável. PS, engordei 15 quilos em Curitiba! Caraca! Em um ano e ainda não consegui ficar chateada. Obrigada, Jardins. Olha aí. Não joga isso na conta do Alessandro, não. Mas olha só, foi, Alessandro, tamo aí. Mais um jabá de graça pra galera. É realmente, tudo que ela falou é verdade. Michele Fevereiro. Tamo lendo no mês certo. Olha aí. 21 anos, nutricionista. Ih, lá vem, esporro. São Bernardo Campo, São Paulo. Lambda, lambda, lambda, nerds. Deixo documentado que este não é meu primeiro e-mail, nem segundo, nem terceiro, nem quarto. Olha só. Escutando o Nerdcast 606 sobre o segredo dos restaurantes, me veio à mente inúmeras situações que já passei na minha área de atuação como nutricionista. Uhum. Gosto muito da área de restaurante industrial. E são, então só tem coisa bizarra. Restaurante industrial? Como assim? Aqueles... Não sei, vamos descobrir. Poderia contar milhões de histórias das minhas vivências, mas quero compartilhar uma em especial. Estava eu no meu último ano de faculdade, fazendo estágio obrigatório em uma empresa X, trabalhando das 8 às 14 horas, mais ou menos, de 8 da manhã às 14 da tarde, quero dizer, gerenciando apenas o almoço, sendo que havia o turno da noite que ficava apenas o cozinheiro sozinho no restaurante. Meu Deus! Até aí tudo bem, nada demais. Pois é, também pensei nisso. Até que um certo dia recebo a notícia de que o cozinheiro noturno havia sido demitido. Fiquei embasbacada, até porque era um dos melhores cozinheiros da empresa. Fui perguntar para minha chefe o que havia acontecido e, pasmem, ele foi demitido pois tinha tomado banho na caldeira industrial. Ai, caralho. Deixarei a imagem em anexo para vocês verem o que é a caldeira. Quem tem o aplicativo Ai, está vendo susto. Agora. Ai, que susto. Pensei que tinha um cara tomando banho na caldeira. Nossa, cara. Olha só, cara. É, tá. É uma panela gigante. É isso. Era uma sexta-feira, final de noite. A janta já tinha sido distribuída. E estavam ligando loucamente para ele, que não atendia o telefone. Foram até a empresa e se deram com ele nu, tomando banho na caldeira. Óbvio que ele ficou totalmente sem graça. Caraca. Isso sem contar os milhares de episódios de gente se esfaqueando, um empurrando o outro pra cima do fogão. Inclusive, eu já fui arremessada direto pro chão por uma funcionária. Que isso? Só porque eu não podia servir a fila do almoço, pois estava recebendo mercadorias. Caraca, maluco. Só gente louca trabalha em cozinha. Meu Deus. PS, quando fui no Seven Kings, dei uma espiadinha por cima na cozinha enquanto estava esperando para usar o banheiro. Ah. E agora? Ai, meu Deus, o que que vem? Parabéns, Tucano. Não vi ninguém se matando com faca. Mas se ela comeu lá, ela sentiu confiança. É, claro. Ela foi lá, olhou a cozinha. Olha aí. Matheus Silva de Oliveira, 27 anos, formado em gastronomia, pós-graduado em gestão de negócios, Dublin, Irlanda. Esse não é o meu primeiro e-mail. Saudações, Jovem Nerd Azaghal. Pois bem, referente ao Nerdcast 606, Segredos dos Restaurantes, gostaria de descrever um pouco a minha experiência pessoal, já que trabalhei em uma cozinha de hotel por 7 anos. Olha aí, Azaghal. Começando como estagiário, recebendo a fortuna de R$500 por mês, até chegar a chefe de cozinha. Nesses 7 anos, tive a oportunidade de conhecer diferentes tipos e espécies de clientes, dos quais vou citar um top 5 dos mais frequentes. 1. Cliente que chega tarde. Sua mãe é provavelmente xingada pelo pessoal da cozinha. Chega tarde no restaurante. Chega na hora de fechar. Com aquela galera. 2. Cliente chato, que troca todos os ingredientes do menu. 3. Cliente malandro, que pede um monte de coisas, come um pouquinho de cada, reclama de tudo, não paga e vai embora. Pô, não paga? Mas a foca, que porra é essa de cliente, cara? Dia do pendura? Dia do pendura com o dia de advogado. 4. A tia do bem passar. A gente falou dessa. Pede no ponto, diz que tá cru, manda passar mais, recebe uma havaiana e reclama que está duro. Olha aí, a minha sogra. 5. O vegano. E aí ele botou entre parênteses aqui, o pior de todos. É ele que tá falando. Vai numa churrascaria e reclama que não tem nada pra comer além de salada. Não, nem, às vezes é só um vegetariano, né? Só o vegano que faz isso. PS, Azaghal. Eu e minha namorada, também formada em gastronomia e atualmente trabalhando no Hilton Dublin... Estamos à disposição para ajudar com o futuro restaurante. Como assim? De onde tirou isso? Ótimo. Pensei que me dá um desconto. Porra, me dá um desconto aí no Hilton, porra. Ótimo episódio, como sempre. Continua um excelente trabalho. Grande abraço. Ai, deu vontade de comer carne nesse último podcast. Agora nesses e-mails também. Come os e-mails. Cut the cake. Bom, essa discussão é meio complexa, porque ela depende de um monte de informações que nós não temos. Ah, que ótimo. Tchau, gente. Obrigado. Não, calma, calma. Não é porque a gente não tem. É que a gente não possa pensar sobre elas, entendeu? A gente pode colocar na mesa algumas peças, algumas coisas que a gente sabe e a gente pode conjecturar a respeito. Primeiro, lembre-se, gente, se eu pergunto onde estão os alienígenas e você diz, olha, estão nos OVNIs aí, etc e tal, vamos considerar, porque isso é um papo científico, que não temos evidências científicas de que a gente foi visitado por nenhuma raça inteligente. A gente tem luzes no céu, sim, filmagens esquisitas, fenômenos, depoimentos e documentos do governo e conspirações, um monte de coisa, mas nada disso constitui em evidência que possa ser examinada pela comunidade científica e determinada. Ah, sim, existe. Não, a gente ainda é um mistério, a gente não pode levar em consideração para um papo científico, certo? O cara não sai de trás da árvore e não dá pra gente levar em conta, né? Exato. Tem um cara atrás da árvore? Não tem. O fulano de tal disse que tem. Aí, mas eu não sei. A gente não viu, a gente não fotografou, não fez nada. Mas então, levando isso em conta, vamos conversar aqui sobre possibilidade de existir vida inteligente lá fora. Normalmente, quando a gente fala que um cientista não acredita, que não leva em consideração OVNIs, as pessoas falam assim, ah, mas é cabeça fechada e tal, não sei o quê. Na verdade, ele está fazendo um exercício de procurar a verdade, porque a ciência está sempre tentando desprovar as suas hipóteses pra, se não conseguir desprovar, aí você chega a uma conclusão que é verdade. Então, na verdade, o cientista tem a mente aberta, né? A todas as possibilidades, só que ele precisa de evidências pra trabalhar em busca da verdade, né? Quando a gente fala de vida inteligente, a gente tá falando de um processo muito complexo da evolução da vida até chegar a nós, certo, Atila? Perfeito. A gente sabe que água, carbono, esses blocos básicos da vida, eles são abundantes. Não é à toa que a vida é composta de nossa vida, como a gente conhece, né? É composta de carbono, porque o carbono faz muitas ligações diferentes. Ele é um bloco de construção universal, né? Faz 4 ligações. São ligações que são fáceis de fazer e desfazer. Uhum. Funcionam bem, mas na temperatura em água líquida. Bem assim. Eles são fáceis, mas não são ridiculamente fáceis. Isso é muito importante. Uhum. É a sopa morna dos ursos, né? O mingau morno dos ursos, né? Nem tão difícil de fazer e desfazer que você jamais vai conseguir desfazer aquela ligação, nem tão fácil de fazer e desfazer que ela desmancha de qualquer jeito, né? Isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a vida, como a gente conhece, ela, de um micro-organismo pra um ser humano, é um universo de diferença, certo? O pessoal que estuda mais a fundo o metabolismo fala que o maior abismo desses todos é o abismo da bactéria pro organismo celular com núcleo, que é a gente. Certo. Por causa do seguinte, pra vários saltos evolutivos, que parecem únicos, vários deles já aconteceram mais de uma vez. Por exemplo, olho é super difícil de acontecer evolutivamente. Não, tem os 40 tipos de vida aí que tem alguma coisa que funciona como olho que apareceram de forma independente. Uhum. Tem alga que usa luz pra se direcionar pra um lado e você pode falar que aquilo é um olho. Tem olho dos insetos, que não tem nada a ver com o nosso. Tem olho dos moluscos, que não tem nada a ver com o nosso. Ou seja, são evoluções completamente separadas. Nenhuma pegou emprestado nada da outra, mas que aconteceu pela própria seleção natural em ambientes distintos, é isso? Exato, aquilo tem, assim, dadas as condições propícias, aquilo pode acontecer, tem uma certa facilidade, muitas aspas aí, de acontecer. Uhum. Então, putz, asa é super difícil de acontecer, não, tem, sei lá, morcego tem asa, aves tem asa, insetos tem asa. Tem várias desses eventos biológicos que parecem difíceis ou complexos que já aconteceram mais de uma vez. É, vida social, tem um monte de inseto social, tem um monte de bicho social. É verdade. Um dos poucos eventos que a gente só viu acontecer uma vez na vida é formar uma célula complexa com mitocôndria, que é aquela partezinha da célula que produz energia, que consegue ser uma célula maior e muito mais complexa do que as outras. Isso só aconteceu uma vez e tudo indica pra gente que aconteceu porque duas bactérias diferentes se fundiram, se juntaram e estão trabalhando juntas desde então. Então você tá querendo dizer que qualquer organismo multicelular, é isso? Qualquer organismo multicelular ou unicelular que tem núcleo, todos eles vieram de um único evento. Ah, tá, um único... Porra, isso é um filtraço! Como isso aconteceu uma única vez, quer dizer, a gente não consegue saber se esse evento foi um puro acaso ou se existe alguma probabilidade dele acontecer muitas vezes. Como o olho, que surgiu diversas vezes, o Attila falou, essa junção entre as duas bactérias que formou a mitocôndria pode ser que foi um evento ao acaso, não foi um evento estatístico como os outros, entendeu? Uhum. Então esse que é o grande problema. Por que isso é tão importante? Porque para qualquer coisa mais complexa como a gente, você precisa ter uma forma de produção de energia mais eficiente, que é a mitocôndria. Tipo, as bactérias todas estão limitadas a produzir energia pelo tamanho delas. E conforme elas aumentam de tamanho, tem um monte de desbalanço que acontece lá dentro que não deixa elas produzirem energia tão bem ou outros problemas. Uhum. Se a gente precisa de mais energia, a gente faz mais mitocôndria dentro da célula, mas a célula não precisa aumentar. Isso dá uma agilidade, uma diversidade de vida absurda, uma vez que você tem isso funcionando. E talvez, pela coincidência enorme que foi um tipo de bactéria se juntar com outra, na verdade, uma delas não era nem bactéria, um organismo próximo de bactéria que marquei, das duas se juntarem daquele jeito, isso talvez seja uma coincidência absurda que aqui na Terra, por evidência fóssil e pelo que a gente sabe que aconteceu na história da Terra, levou 1 bilhão de anos pra acontecer. Nossa. Então não é uma coisa que acontece todo dia. E sabe-se lá quais condições, né? A gente até sabe em quais condições. Então, e como o nosso universo tem aproximadamente 14 bilhões de anos, a gente acredita que as espécies, né, as formas de vida inteligentes que existam lá fora, elas já são dotadas de visão, de audição, e os projetos de pesquisas para encontrar sinais de vida, eles são exatamente focados nisso, né? Emitir sinais sonoros, emitir sinais de rádio e mensagens que são codificadas, são pixeladas, né, em forma de captação de visão. Então, por exemplo, o Drake, ele supôs que se os alienígenas, eles conseguissem captar a mensagem do Arecibo, eles iam conseguir decodificar uma sequência de números primos, né? Então ele colocou ali um monte de números primos aleatórios e se existe vida inteligência, eles vão saber, né? Tem esse conceito de aritmética, de soma, de subtração. Uhum. Não é muito então... que a gente tá olhando, procurando por vida no universo, né? A gente tá procurando por vida inteligente, né? Exato, né? Vida inteligente, exatamente. Vamos explicar o que é a equação de Drake? Porque, assim, essa história de grande filtro é o seguinte. Ou a gente tá num universo cheio de vida e por um motivo que a gente não saiba, essas vidas não estão encontrando a gente e nós não estamos ou não querendo falar com elas. Aqui, ou né? Não estão querendo falar com a gente. Entenderia o porquê. Eles são muito inteligentes. Exato, eles são muito inteligentes, né? Pra que perder tempo? Olhou pra Terra, o pessoal na Terra comendo cola, falou... Ou existem filtros, não filtros artificiais, né? Filtros de, tipo assim, acontecimentos na natureza. Posso dar um passo antes, Alexandre? Ah, diga. A ideia é assim, será que existe vida inteligente fora da Terra? Porque estrela tem pra cacete. Exato. Você olha pro céu, tá cheio de estrela. Só na Via Láctea, a gente pode estimar pelo menos 400 bilhões de estrelas. Só na Via Láctea, na nossa galáxia. 400 bilhões de estrelas. O pessoal gosta de fazer comparação de que, é tipo assim, são 10 estrelas pra cada grão de areia que existe na Terra. Eu vi essa comparação já em um monte de lugares diferentes, documentários. O pessoal gosta de comparar com um grão de areia, que é uma coisa muito pequena, que a gente vê, que a gente sabe o que é. Então, imaginar que existem 10 vezes mais estrelas na nossa galáxia do que grão de areia na Terra, já é uma forma de você criar uma grandeza na nossa mente. Porque se você falar o número 400 bilhões, a gente não consegue conceber esse número, né? É algo muito gigantesco, muito massivo, muito astronômico, né? Aí alguém falou, como que a gente estima com esse tanto de estrela que tem por aí, quantas delas podem ter um planetinho orbitando que tem uma forma de vida, né? Uhum. Daí vem a coisa interessante. Há muitos anos atrás, a gente achava que ter planetas era um evento raro. Mas, nos últimos anos, a gente começou a descobrir que ter planetas é extremamente comum. Os primeiros exoplanetas foram detectados há 20 anos e pouquíssimos, e agora é de baseada a cada semana. Só um parênteses. Sim, o Caio falou a verdade. Mais de 20 anos atrás, não se tinha evidência científica, um pouco mais, né? Acho que foi em 88, né? A primeira detecção, né? De possibilidade de um exoplaneta, né? Mas confirmado em 92. Então é tipo 20 e poucos anos atrás. É por ali que foi. Mas então, há pouco mais de 20 anos atrás, não existia confirmação científica de que outros planetas existissem fora do Sistema Solar. A gente tinha na ficção científica pra caramba, planetas, Star Trek, o cacete e tal, mas era só algo que a gente imaginava que era verdade, de existir planetas. A gente não tinha confirmação. Você não pode ver um planeta. A gente, quando olha um telescópio pra uma estrela, a gente não consegue ver o planeta. O planeta não emite luz, ele só reflete luz do Sol, entendeu? Aline, explica pra gente por que a gente não vê o planeta, né? E como é que a gente detecta um planeta que a gente não vê? Então, na verdade, a gente detecta a sombra do planeta quando ele tá transitando diante da estrela hospedeira, né? Isso é conhecido como método de trânsito. Uhum. Tem outros métodos também que funcionam, mas são métodos muito débeis, porque exigem muita acuidade, os dados são muito... O primeiro era por desvio de luz da estrela, né? Sim, então, tem 6 métodos para detectar planetas, né? E aí esse do trânsito, do método de trânsito, ele, quando ele passa na frente da estrela, que cria como se fosse um eclipse, acho que é o método que a gente está usando mais. Os outros são métodos, lá no início, começaram a usar instrumentos muito rudimentares, então, a partir aí de 2008 para cá, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, 2008, essa é a técnica mais bem sucedida para caçar planetas habitáveis. E é também conhecida como método Doppler, né? Que ela forma estrelas relativamente próximas, estrelas até 160 anos-luz. O quanto a gente está restrito no que a gente está observando, e mesmo assim a gente está vendo muito planeta, para a gente poder ver uma interferência de luz de um planeta passando na frente da estrela, aquele sistema solar tem que estar alinhado com a Terra para o planeta passar entre a gente e a estrela. E criar um mini-eclipse, né? E criar um mini-eclipse. Todos os outros que não estão alinhados, a gente não está vendo por esse método. E mesmo assim, a gente está vendo planeta pra caramba. Ah, inclusive tem um dado interessante, que é o telescópio espacial Corot, que ele é um projeto da Agência Espacial Francesa, mas o Brasil faz parte desse consórcio, que o Corot é um acrônimo exatamente para convecção, rotação e trânsito. É um projeto voltado especificamente para caça de planeta extrasolares, planetas que orbitam estrelas e podem ser potencialmente habitáveis. Uhum. Então, esse projeto Corot, ele tem a participação de pesquisadores brasileiros e eles usam muito esse método de trânsito planetário para detectar planetas habitáveis, e o Brasil está aí dando contribuição em parceria com a Agência Espacial Francesa nesse projeto. Outro método que existe é também de você detectar uma pequena dança, né, da estrela, a gingadinha. Né? Porque a gingadinha... Isso. Porque o planeta, assim, assim como a estrela atrai os planetas pela sua gravidade, os planetas também atraem a estrela com a sua própria, né? Obviamente, a relação é muito menor. Mas em casos, os primeiros casos de exoplanetas foram descobertos eram de planetas muito grandes, que tinham uma massa muito grande, suficiente para criar uma gingada, né? Que fosse detectável, né? Ou seja, você via a estrela indo levemente para um lado, levemente para o outro, levemente para o lado, ou seja, opa, tem alguma coisa puxando essa estrela para um lado e para o outro. O que pode ser? Um planeta ou vários planetas grandes como... O tamanho de Júpiter. Exatamente, no mínimo o tamanho de Júpiter. A gente está vendo, na verdade, a gente não está vendo o planeta, mas a gente está vendo a influência gravitacional do planeta ou dos planetas. Ou seja, tem alguma coisa aí mexendo nessa estrela. E vai ter uma diferença também se o planeta ele é gasoso ou se ele é rochoso, né? Quando o trânsito planetário de um planeta gasoso é gigante, está orbitando ali aquela estrela, ele provoca uma variação de 1% no brilho daquela estrela. Então, isso aí também é um dado interessante para deixar registrado aí. O grande problema é que, como você falou, esses primeiros métodos, né, que eram os métodos que eles utilizavam realmente o redshift da estrela para poder detectar a gingadinha dela, e você está detectando a mudança da luz dela, né? Da luz da luz. O da luz é pelo bloqueio, que é o que o Aline falou. Os primeiros métodos, eles detectavam a gingadinha da estrela. E esses métodos, detecta planetas tão grandes que são planetas maiores que Júpiter, que nunca vão ter nenhum tipo de vida possível ali. Então, era interessante para você detectar que existia planetas fora do sistema solar, que até, 25 anos atrás a gente não sabia, mas nenhum desses planetas eram planetas parecidos com a Terra. Só com métodos modernos que a gente começou a achar planetas menores que podem ter vida como a gente conhece aqui na Terra. Exatamente. Ah, e uma coisinha só para já deixar meio registrado. A ficção tem um monte de forma de vida, às vezes, que é, sei lá, o organismo do tamanho de um planeta, organismos muito pequenos, ou vida em estrelas, ou coisa assim, mas por tudo que a gente já conhece de bioquímica, de como seres vivos funcionam, um organismo, por exemplo, do tamanho de um planeta é inviável porque não dá tempo dele se comunicar entre si, sabe? Dos impulsos nervosos, ou do que quer que seja que possibilita aquela vida, a concentração de elementos químicos dentro dele, coisa assim, não viabiliza isso. Então, assim, levando em conta reações químicas, pressão do corpo, volume, temperatura e uma série de outras coisas, a vida meio que tem que estar com o tamanho que a gente tem, assim. Não dá pra ter forma de vida muito menor que uma bactéria, porque não tem concentração de elementos químicos suficiente dentro da célula pra ser viável. E não dá pra ter uma forma de vida também muito maior do que, sei lá, o tamanho de um continente, porque comunicação dentro do corpo. Até porque ele precisa estar dentro de uma atmosfera, né? Pra ter aí, talvez, um gás pra ele respirar, um meio pra ele se alimentar. Qualquer coisa, assim, a não ser que seja uma coisa muito radicalmente diferente do que a gente conhece, a vida tá um pouco restrita em tamanho do que pode ter. Por isso que o Caio fala que uma coisa maior do que Júpiter é um planeta que não suporta a vida. A equação de Drake foi proposta bem antes da gente ter essas evidências todas de exoplanetas. Anos 60, né? Exato. Anos 60 foi proposta a equação. A descoberta dos exoplanetas, e por que que tão recente? Porque avança a tecnologia de telescópios orbitais, como o telescópio Kepler e tal, que tem muito mais resolução, né? A gente começou a ter resolução suficiente com a tecnologia para poder descobrir essas mudanças, micro mudanças nas estrelas que denunciavam presença de planetas, né? Aí, tipo assim, isso tudo corrobora para a equação de Drake ser mais positiva, porque existe forma, a equação de Drake ela precisa de números imagináveis, que a gente vai imaginar o que, aqui, que é, né? A equação de Drake, o que está sendo levado em conta aí pra gente calcular se existe vida ou não? Então a equação de Drake, ela é uma equação probabilística, né? Então o Drake, ele fala assim, ele começou a fazer um chute entre aspas, quantas civilizações extraterrestres a gente poderia encontrar na nossa galáxia. Então ele começou a olhar assim, civilizações teriam que ter estrelas, então ele pensou qual que é a taxa de formação de estrelas na nossa galáxia. Qual a porcentagem dessas estrelas teriam planetas? Quantos dessas estrelas com planetas teriam planetas que podem ter vida? Quantos desses planetas que podem ter vida desenvolveram vida? E assim ele foi tentando estimar quais são os parâmetros entre estrelas, civilizações que chegam a ser civilizações complexas, né? E ele começou a estimar. Ah, a gente sabe que existem mais ou menos tantas estrelas no universo, na galáxia. A gente sabe que tem tantos planetas, a gente sabe que... E com isso ele falou assim, pegando números razoáveis, a gente poderia estimar quantas quantas civilizações a gente deveria encontrar na galáxia. E mexendo nesses parâmetros aí, você chega que mesmo com números muito agressivos, muito raros, você já encontrava pelo menos umas 10 civilizações inteligentes na galáxia por ali. Então é o número de estrelas do tamanho do Sol, né? Ou estrelas que não são nem muito quentes, nem muito frias. Quantas estrelas dessas vão ter um planeta orbitando ela numa zona habitável, numa região em que pode ter água líquida, né? Isso. Quantas desses planetas nessa região vão desenvolver vida? Quantos dos planetas que desenvolvem vida vão desenvolver uma vida inteligente? E quantos dos que desenvolvem vida inteligente vão chegar a ser modernas, civilizações avançadas? O Carl Sagan encarava a equação de Drake com bastante otimismo. Ele falava, tipo assim, de 400 bilhões de estrelas na galáxia, se uma a cada 1 milhão tivesse planetas, e se uma a cada 1 milhão tivesse planetas habitáveis, se uma a cada 1 milhão de planetas habitáveis desenvolvesse vida, se uma a cada 1 milhão de planetas que desenvolveram vida desenvolvessem vidas complexas e inteligentes, existiriam milhões de civilizações só na nossa galáxia. É basicamente isso que ele está querendo dizer. Os números são tão vastos que mesmo em um cenário diminuto como esse, de 1 em 1 milhão para cada fase da equação, a gente ainda assim teria milhões de civilizações na galáxia. Tem umas coisas muito interessantes, porque dessa época a gente achava que tinham planetas em torno das estrelas, mas hoje em dia, como eu até brinquei há pouco, a gente percebe que é de baseada que a gente tem planeta em torno das estrelas. Uhum. Então, por exemplo, o parâmetro de estrelas com planetas é muito mais alto do que na época do Drake. Mas, o que é? A gente tá achando um monte de planeta, mas nem todos eles, nem todo o sistema planetário que a gente tá encontrando, tem uma distribuição de planetas parecida com a nossa, né? Justo. A gente tem uma série de particularidades aqui do nosso sistema solar que a gente não encontra em outros lugares. Então, por exemplo, tem muito sistema que a gente detectou que tem planetas gigantes gasosos próximos do Sol ou da estrela deles. De repente, tem um planeta desse gigante perto da estrela, ele pode ter jogado pra fora ou pode ter uma interferência muito grande na órbita de um planeta como a Terra. Então, a equação de Drake foi mais um estímulo pra comunidade científica iniciar um diálogo na busca aí de vida inteligente, de vida extraterrestre, do que como equação científica comprovar alguma coisa, né? Uhum. Porque ela é um pouco controversa, ela tem muitos valores gigantescos, né? Então isso levou alguns críticos a rotularem só como palpite, e alguns não apoiaram, alguns da comunidade científica não apoiaram. Então foi mais uma abertura para iniciar um diálogo. É, jogar ideia e vamos ver o que o pessoal reclama, né? É, porque a equação de Drake, ela é uma equação probabilística, como eu falei, ele tá fazendo uma estimativa probabilística. Então ela não tem como estar errada, porque ela tá estimando quais são os parâmetros. O que ela dá pra gente é quais são os parâmetros que a gente precisa estimar astronomicamente pra poder fechar o número de quantas civilizações poderiam existir. É só um chute mesmo de quais são os parâmetros que a gente vai ter que estudar agora. Então, quantas estrelas existem, quantas estrelas tem planetas, e assim vai. É simples até, se você for pensar, porque ele não tem nada avançado por si só, ele só tá botando aquilo meio que é o óbvio em forma de equação. É, e é um palpite. Pode ser que exista, pode ser que não exista. A vida é lá fora, entendeu? Mas, por exemplo, na época que ela foi formulada, você podia dizer assim, pode ser que existam planetas fora do sistema solar, pode ser que não existam. Hoje a gente sabe que existem, entendeu? Exato. Então, é isso que eu tô falando. A descoberta dos exoplanetas está favorecendo a equação de Drake no que ela propõe a fazer, que é estimar se existe, sabe, qual a probabilidade de existir vida inteligente aí fora. Essa é a parada. É, então, se você for olhar a equação de Drake, o que a gente consegue estimar hoje em dia já? Número de estrelas na galáxia, a taxa de formação de estrelas na galáxia. A gente já começa a ter uma noção de quantas estrelas tem planetas. A gente tem ainda uma ideia muito baixa, como o Attila explicou, de quantas dessas estrelas contém planetas e esses planetas podem conter vida. Isso a gente já tem uma noção muito baixa. Dali pra baixo, quais planetas podem desenvolver vida, quantos planetas podem desenvolver vida inteligente, a gente não tem mais nenhuma ideia dos parâmetros que estão ali. A gente não nenhuma. Tem é, exato. Nenhuma mensuração sobre eles. Por que a gente vê que tem alguma coisa de errada com isso? Se você é generoso com esses parâmetros, se você falar, não, fazer que nem o Sagan, eu vou dizer que toda estrela tem um planeta ao redor dela, todo planeta pode ter vida, toda forma de vida vai ser inteligente. 1 em 1 milhão que ele fazia. Mesmo levando isso em conta, se você faz essa conta com algum, tipo, ah, vou dizer que toda vida inteligente tem vontade de fazer contato, e por aí vai, você ainda chega num número como 10, 100 ou 1000 civilizações na nossa galáxia, e a gente nunca recebeu contato de nenhuma delas. Então, ou a conta tá errada, não, que a conta tá errada, a gente meio que sabe porque a gente nunca recebeu contato. O ponto é, o que que tá fazendo essa conta errada, né? Onde a gente tá errando a estimativa dela pra não ter tido contato até agora de civilização? aí vamos entrar em algo chamado paradoxo de Fermi, que é justamente essa pergunta que o Atila fez. Bom, se a gente tem probabilidade muito grande de existir civilizações extraterrestres inteligentes por aí em abundância na galáxia, e se eles, por acaso, muitas dessas civilizações tiveram bilhões de anos de vantagem desde a sua concepção até hoje? Porque, por exemplo, a Terra tem 4 bilhões e meio de anos de idade. Mas a Via Láctea tem 10 bi. A Via Láctea tem 10 bi, é isso? É, ela foi formada não muito logo depois do início do universo, então é entre 10 e 12 bilhões. Então, vamos imaginar, pode ter algumas milhares de civilizações ou milhões que nasceram bilhões de anos antes da Terra. E evoluíram muito mais cedo do que a gente, entendeu? E se o futuro, que a gente fica imaginando, o futuro da humanidade e se expandir através das estrelas, colonizar outros planetas, colonizar a galáxia inteira até, entendeu? Pega qualquer ficção científica, qualquer comunidade galáctica de Star Trek, de Mass Effect, etc, entendeu? É isso que você imagina, de Star Wars, etc. Tanto que existem vários, o Caio já tinha falado sobre isso, existem vários níveis de civilização que a gente imaginou, certo? De 1 a 5, eu acho. Escala de Kardashev. Eu ia falar exatamente disso agora. A gente tá pensando, assim, que o Alexandre acabou de falar. Existem civilizações de diversos tipos que a gente imagina na ficção científica. Civilizações que estão só como a nossa, planeta e Star Trek, tudo na galáxia. Então, teve um cara que é o Nikolai Kardashev, um russo, obviamente, com esse nome, que ele imaginou que qualquer tipo de civilização seria dividida em 3 categorias, essas civilizações. Então, o que ele chama de civilização tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. Uma civilização do tipo 1 seria uma civilização que domina completamente o planeta dela. Ela consegue extrair energia do planeta, consegue controlar o clima, consegue controlar todas as características do planeta. Mais ou menos pra onde a gente tá arrumando. É, a gente fala que a gente estaria se 0 seria nada e 1 seria essa escala, a nossa civilização hoje em dia estaria mais ou menos num 0.7, seria o nível que a gente estaria hoje em dia. Seria de dominar plenamente a energia que o planeta pode oferecer pra gente. Mas de forma sustentável, né, sem destruir o planeta? Isso. Vamos lá, gente. Não necessariamente. Não necessariamente? A Atila tá querendo dizer que ainda tem espaço pra gente foder mais o planeta, é isso? Sempre tem. Sempre vai. Daí assim, a gente por enquanto só ocupa 40, 60% da área de fotossíntese do planeta, a gente ainda não ocupou toda a energia solar que vem pra cá, ainda dá pra gastar, gente, ainda tem mais energia disponível. A gente não controla o clima, você tem furacões e todas essas coisas que a gente não controla nada. Então tem um monte de coisa que a gente não controla no nosso planeta ainda. Uma civilização tipo 2 seria uma civilização que consegue dominar a energia de um sol inteiro. A estrela que está em volta, ela consegue extrair, então, uma escala de energia ridiculamente mais alta e ela já consegue controlar aquilo. Então, você já tem coisas que o pessoal chama, então, das esferas de Dyson, que é construir uma civilização fechando o planeta em torno do planeta. Em torno do Sol, né? Em torno do Sol, isso. Então, você poderia... O Dyson teve essa ideia de você pode fechar o Sol com uma puta de uma estrutura e você vai extrair toda a energia do Sol fechando ele em torno com essa esfera de Dyson. Pô, mas daí tu fecha o Sol escuro, é isso? Não, peraí. E você vive pra dentro dele. Você tiraria toda a energia do Sol, por exemplo. Tudo. É, não precisa fechar junto do Sol. Pode ser, por exemplo, entre a órbita de Marte e Júpiter. E problema de Júpiter. Ah, tá. E você porra, haja ferro pra construir. Entendi. Mas você consegue realmente... Você capta a energia do Sol de forma completamente eficiente. Completamente eficiente, é. Não tem perda. Você pega tudo. Tudo, exatamente. E acima disso, você teria uma civilização que consegue controlar uma carga galáxia. Né? Então ela poderia fazer isso que a gente acabou de falar em milhares de estrelas ao redor da galáxia e você conseguiria até tirar a energia dos buracos negros da galáxia, então já seria muito mais pra frente. A gente tomou conta da Via Láctea inteira. Essa escala tá sempre ligada ao domínio da energia que o universo é capaz de emitir. E como dominar, converter isso pra sua civilização. Porque se você quer ter uma civilização que tem uma escala galáctica, de certa maneira vai ter que ter muito mais energia pra poder ser uma civilização. Pra dar uma noção, a gente aumenta a quantidade de energia que a humanidade consome cerca de 10 vezes a cada 100 anos. Então, pelos últimos 1.000 anos, a cada 100, a gente aumentou 10 vezes o tanto de energia que a humanidade consome. E produz, portanto. Produz e consome, isso. Então, assim, na escala que a gente está crescendo, em 3.400, se a gente continuar produzindo e consumindo energia nessa escala, a gente já demanda mais do que o Sol produz. Ok, isso é um problema para os políticos que vão se eleger em 3.400. Olha aí, essa pica. Então, o que o Atila está dizendo? Que por essa escala, em 3.400, a gente seria uma civilização do tipo 2, pela escala de Kardashev, de continuar nesse ritmo de crescimento. Tá, entendemos isso. Nós estamos hoje mais ou menos no 0.7, essa escala imaginária. E o que o Atila estava falando? A Via Láctea surgiu há 10 bilhões milhões de anos atrás. A Terra foi formada, vai, entre 4 e 6, depende ali do metro de medida que você está tendo, tem números que estão variando, eu não sei qual que é o último. 4,5, vai. É, qual que é o último? 4,5, vamos falar ali. O ser humano surgiu há 100 mil anos. 100 mil, 200 mil? Não, assim, pode-se debater isso, mas sim, um ser humano moderno, que eu quero dizer, homo sapiens. A humanidade mais moderna, 100 mil anos, vamos por assim. É, mas se a gente falar de 100 mil a 1 milhão, não muda nada, né? Porque a gente tá falando de 4 bilhão no outro. Exato, né? Pode, é tempo pra caraca. Você pode errar o quanto você quiser ali que não muda nada. Realmente o número não importa aqui. Então a gente tá falando que entre a formação da Via Láctea e a formação do ser humano, se passaram ali 10 bilhões de anos, praticamente. Tem muito espaço se alguma civilização conseguiu se formar antes pra ela crescer. E atingir esse nível 3 aí e dominar a galáxia inteira, por exemplo. Se for pensar, exatamente. A gente tá crescendo bem, bem. De fato, não tem 1.000, 2.000 anos. E mais 1.000 anos a gente chega na escala 2. Então uma civilização que surgiu 1 milhão de anos antes da gente, não precisa ser muito não, surgiu 1 milhão de anos da gente, já poderia estar na escala 2. E a gente tá falando que a gente tem 10 bilhões de anos de espaço ali. Então tem muito espaço pra surgir muita coisa. Aline, explica um pouco sobre o paradoxo de Fermi, porque ele é justamente a pergunta. Pô, se tantas civilizações possíveis tiveram tanto tempo pra chegar a uma escala tão grande quanto a 2 ou a 3 de domínio de energia, que colocaria elas dominando a galáxia inteira e colonizando a galáxia por consequência, o que que a equação de Fermi pergunta? Tipo, cadê? É um conflito, é uma contradição, né? Porque se a gente tem essas altas estimativas de probabilidade de existência de civilizações baseado na quantidade enorme de estrelas, de planetas habitáveis, como é que até hoje a gente ainda não conseguiu contato com essas civilizações, né? Então, gente não tem, a ausência de evidência não dá uma evidência de ausência. É mais ou menos isso, né? Exatamente. E junto com isso, a gente sabe que infelizmente a nossa tecnologia hoje, não é possível a gente fazer uma viagem na velocidade da luz, uma viagem interestelar. Então, como é que a gente vai lá no começo, 14 bilhões de anos atrás, tentar, talvez, contato com as primeiras formas inteligentes de vida, se a gente não tem tecnologia hoje para isso, não só de viagens, mas também de emissão de sinais e recepção de sinais, né? E muita coisa hoje que é feita nos observatórios que procuram vida inteligente é feita através de ondas de rádio, né? A própria Terra também, hoje que a gente, com micro-ondas, com tecnologia do celular, algum desses sinais, essas frequências, se confundem com os nossos próprios sinais, então é um trabalho muito minucioso que é feito para separar o que é sinal vindo da Terra, do que é sinal vindo de pulsares, ou o que é possivelmente sinal de vida inteligente. Então é um trabalho muito minucioso que requer trabalho em cima de dados, né? Dados muito complexos. Inclusive existe uma iniciativa para cidadãos comuns ajudarem nesse rastreamento de dados, usando o tempo ocioso dos computadores para ajudarem a separar aí o que é radiação vinda do espaço, o que é radiação vinda na Terra, na busca aí de sinais de colonização ou de vida inteligente também. Então a gente pode ajudar aí, quem sabe, encontrar um sinal de vida extraterrestre através dessas iniciativas. O próprio telescópio, radiotelescópio de Arecibo, né, que é um projeto que fica lá em Porto Rico, foi feito dentro de um vulcão, assim, num lugar bem remoto, exatamente para as ondas de radio. Base do James Bond, né? Exatamente, o GoldenEye, né? É onde o Sean Bean morre num dos filmes do James Bond. GoldenEye. Foi GoldenEye. No GoldenEye, exatamente. Então, normalmente são em lugares bem, bem isolados para não haver interferência de sinais, né, do nosso dia a dia, de carros, celulares, micro-ondas, que essas ondas de rádio realmente sejam filtradas e a gente tenha certeza que estão vindo do universo. Isso, o programa 7 ainda existe, então é isso que você está falando, né? Search for Extraterrestrial Intelligence. Programa 7, eu tenho amigos que trabalham lá, infelizmente a gente não conseguiu trazer alguns aqui para participar, fica para uma próxima oportunidade, mas eles desenvolvem, né, essa pesquisa buscando esses sinais de vida inteligente. Então, o SET, ele enviou um sinal, e o sinal foi direcionado para um agrupamento globular estelar, que é o M13, que está a aproximadamente 25 mil anos-luz de distância da Terra e possui cerca de 300 mil estrelas na constelação de Hércules. E essa mensagem foi transmitida exatamente no dia 16 de novembro de 1974. Essa mensagem consistiu impulsos binários, né, que poderiam ser captados por sinais visuais ou auditivos, partindo do suposto que vida inteligente possui alguma forma de visão ou audição, né? Ou tecnologia para poder captar e... A gente mandou um match no Tinder para lá há 20 anos. Eu já usei screensaver do 7. Do 7, era muito antigo isso, década de 90. Nossa, deixava a máquina lentíssima. Porque ele fica calculando. Hoje em dia é melhor tu minerar Bitcoin. Mas meu filtro foi esse, né? A vida inteligente até começou em outros planetas, mas eles estão minerando. Também, eu acredito também que a barreira tem a ver com essas distâncias, né? Então você imagina, uma mensagem que foi enviada há 40, 50 anos atrás, e o tamanho do nosso universo, calculando em anos-luz, né? Imagina aí o tempo que vai demorar para chegar, para sair do nosso sistema solar, para chegar em outras galáxias e tal. Mesmo que exista vida inteligente, talvez na nossa geração a gente não vai conseguir ter o retorno aí positivo que essa mensagem foi recebida. Há quanto tempo que a gente consegue reconhecer um sinal vindo do espaço? Eu queria achar um dado interessante, que é do sinal UAU. O Caio deve saber mais que lá em 1977 o som dos extraterrestres supostamente foi ouvido, e aí eles detectaram lá por sinais binários, a mensagem UAU ficou famosa, que o pesquisador escreveu UAU, né, lá no relatório que ele recebeu do observatório. Só que eu não tenho os dados certinhos aqui. Ele foi detectado uma frequência diferente da frequência normal que eles captam os sinais de rádio. Foi 1420 MHz, que é uma radiofrequência que o hidrogênio emite. Eles viram que tinha alguma coisa ali diferente, mas eu prefiro, acho que, não me aprofundar nisso. Eu não tenho os dados completinhos disso, que eu busco aqui no Google. Então, deixa eu te perguntar, pra onde foi emitido aquele sinal na década de 70 que você falou? É porque, assim, esse telescópio, ele tem uma limitação física, né? Que ele é diferente, por exemplo, do ALMA lá no Chile, que pode virar pra várias, em 360 graus, ele só pode ir em direções específicas. Então, ele foi virado por um aglomerado de estrelas conhecido como M13, que é no hemisfério norte, onde a gente enxerga a constelação de Hércules. Tá, então, por exemplo, vamos dizer, ele mandou pra uma zona que tinha muitas estrelas, uhum, ou seja, mais chance de ter alguma, né, civilização do que uma zona que tem poucas estrelas, né? Que tá a 25 mil anos-luz daqui. Sim. Então foi emitido um sinal de rádio lá na década de 70, que tá viajando na velocidade da luz para este conglomerado de estrelas, que tá a 25 mil anos-luz. Ou seja, essa mensagem vai levar 25 mil anos pra chegar lá. Olha que assustador. Então vamos supor que tem uma civilização que passou via gente lá, certo? E pra ela receber isso e retornar pra gente vai demorar mais 25 mil anos-luz. Mais 25 mil, exatamente. Agora, olha só, vamos ver, olha que assustador. Pode ser que quando a gente tenha enviado esse sinal, uma civilização estivesse nascendo e florescendo lá, uhum, e enquanto o sinal está viajando, eles cresceram tecnologicamente, adquiriram a capacidade de ouvir ondas de rádio e fazer o mesmo que a gente está fazendo, de procurar e até emitir outras ondas. Criaram redes sociais, exato. Só que até a nossa mensagem chegar lá, essa civilização pode ser extinta. Então não é só questão de existem milhões ou bilhões de civilizações no universo. Elas podem nunca coexistir ao mesmo tempo de serem capazes de se comunicar. E a gente... 5 mil anos-luz atrás, o universo estava de um tamanho e ele continua se expandindo e essa distância continua aumentando, né? Então... Ainda tem isso. Exatamente. Quando a gente fala de alienígenas visitando a Terra ou em ficção científica da humanidade explorando o espaço, a gente sempre leva em consideração, toma como garantido, que a gente vai ter algum tipo de viagem à velocidade da luz ou mais rápido que a velocidade da luz, porque é a única forma que a gente conhece de transpor essas distâncias astronômicas que são impossíveis, né? Porque a gente imagina que a gente inventa dobra espacial, de que a gente pode entrar no buraco de minhoca, mas até hoje essas viagens mais rápidas do que a luz pro buraco de minhoca, dobra espacial, essas são produtos de ficção. A gente não sabe se isso é possível. A física pode até teorizar, seria possível até se você fizesse, mas pode ser que na prática não seja. E se não for, a gente tá condenado a nunca chegar a tempo. E aí quando a gente fala muito assim sobre vida extraterrestre, não tem como a gente também falar um pouquinho sobre questão de filosofia, questão de religião. Você sabia que existem mais de 30 religiões baseadas na crença de que existem extraterrestres e que um dia eles vão vir aqui buscar a galera? Pô, conhecia uma ou outra. Tem mais de 30 regulamentadas e com vários seguidores, que o pessoal acredita. Caraca. Que existe sim a vida, mas é um outro plano espiritual que a gente não consegue acessar, uhum, né, aquela viagem lá, mas que em algum momento essa vida superior vai vir aqui buscar, fazer contato com os seres humanos que estão vibrando na mesma frequência que eles, e levar os humanos seguidores aí da religião deles pra esse planeta onde as vidas superiores habitam, né? Capela, capela. Vocês sabem de capela? Eu já ouvi muita conversa do meu sogro. A Chacheran, Cross Trontrado, nosso querido amigo Tucano. Para algumas pessoas, tem coisas que a física ela não resolve, mas lá os seres espirituais em outros planos, né, vão ter acesso à Terra, vão vir fazer contato com a gente um determinado dia e buscar os que são os seguidores aí dos alienígenas, né? É um pessoal que acredita nisso aí. Quem sabe o Elon Musk não é um marciano tentando voltar para casa, né? Pode ser também. Tem todo jeito de ser, porque, né, o cara é fantástico, é sensacional. Eu sou fã do Elo. Então chegamos no grande filtro. Essa é outra conjectura sobre isso, né? Se a galáxia deveria já ter idade, as civilizações, todas essas possibilidades, todo esse jogo de probabilidades e de escalas evolutivas, de domínio da energia, se tudo isso é muito plausível pelo que a gente consegue colocar no papel, por mais que a gente coloque números pessimistas e tal, na escala do universo tão grande, se a gente não tem evidência até hoje de nada parecido cedo com a gente, ou até pouco menos avançado, ou até ou mais, ou o que seja, né? O que será que deve estar acontecendo? Será que existem filtros? Aliás, existem filtros que impedem a vida de continuar, né? Algum filtro tem, porque a gente até agora não recebeu contato, né? A questão é, onde estão esses filtros? Não, né? Não, mas eu quero falar dos filtros que, pelos quais a gente já passou e a gente sabe que a gente passou, a humanidade. É, tem uma teoria que diz que a vida inteligente, ela tende a se autodestruir, né? Então, quando uma civilização ela alcança assim, um certo grau tecnológico, ela tende a destruir a si mesma, né? Entra ali em conflito nuclear e tal. Então, essa é uma das teorias aí do pessoal. Se de repente a transição de você ter uma bactéria para você ter uma célula com núcleo, mitocôndria, que produz a própria energia, pode ser o evento mais raro e impossível de todos. Assim, você... Isso pode ser um filtro foda para a evolução da vida até chegar à inteligência. Por quê? Você pode até ter uma galáxia toda colonizada por bactérias. Cada planeta tem suas bactérias que nasceram lá. Pode ser super fácil de acontecer. Pode ter bactéria lá na Lua de Titã. Exato. Até no nosso próprio sistema solar. Ainda não descobrimos, mas assim, pensa-se que possa existir e tal. Enfim, até em Marte o pessoal está procurando, né? Sinais de bactérias, etc. Então pode ser que seja super fácil de existirem bactérias, de se formarem em planetas diferentes, com condições diferentes e tal. Só que passar nesse filtro de acontecer essa fusão que crie formas de vidas mais complexas como a nossa, pode ser que isso seja difícil pra caralho de acontecer, entendeu? Então isso seria o que a gente chama de um grande filtro. Eu tenho outro filtro que pode acontecer antes até, que a gente tá começando a descobrir agora que pode ser um filtro. Diga. Que é antes de ter a vida na Terra. Porque o que acontece? A Terra tem dois ingredientes que são um pouquinho incompatíveis. A gente é um planeta rochoso. Certo. Então é o tipo de planeta que se forma perto da estrela. Uhum. Mas apesar de ser um planeta rochoso, a gente tem água pra caramba aqui, que é o tipo de elemento que você só encontra pra lá do sistema solar. Congelado. O que eu quero dizer pra lá do sistema solar? Nos planetas gasosos, gelados lá pra fora. Uhum. Então você tem os planetas rochosos próximos do Sol, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e água normalmente só acontece nos planetas que estão de Júpiter pra fora. Porque se tinha água aqui no começo da formação da Terra, essa região era quente demais pra reter água aqui. Certo. Tem duas coisas incompatíveis aí. Onde se formam planetas rochosos, normalmente não acontece água. Uhum. A água fica pra fora do sistema solar. Então a gente tem que ter uma cascata acontecendo, que é você ter a formação da Terra aqui e alguma coisa acontecendo na região de Júpiter que manda de lá asteroide com água pra cá, os cometas, com água pra Terra. Uhum. A gente tem essa combinação, né? É um planeta rochoso próximo da estrela, mas com água que normalmente tá restrita à parte de fora de um sistema solar. Então pode ser um dos filtros, pode ser simplesmente essa combinação de você ter um planeta rochoso com água acontecendo, e isso de repente só acontece num sistema solar solar que se forma com um Júpiter da vida, que manda esses asteroides pra cá com água, por exemplo. Isso, então isso já pode ter sido já uma coisa muito difícil de acontecer, que por acaso aconteceu aqui. É isso que você tá querendo dizer. E aí tem um detalhe também bem peculiar com relação à Terra, que torna ela, né, é a questão do núcleo dela, gerar o magnetismo, né, os elementos no núcleo da Terra, o ferro, né, Átila, me confirma aí se eu tô certinha. É verdade. Né, então aquele ferro líquido no núcleo da Terra gera o magnetismo que protege a gente também, a radiação solar, de muitos asteroides potencialmente perigosos, né, então a gente não vê isso em outros planetas, né, a gente é um pouco sortudo de estar aí protegido pelo campo magnético da Terra, e talvez outros seres não tiveram essa mesma sorte que a gente teve de ter essa proteção aí que o nosso planeta tem, e se houve vida, talvez hoje não existe mais por ausência dessa camada aí de proteção. Muito bem colocado, essa proteção do campo eletromagnético que protege a gente da radiação solar, assim, sem isso, né, não teria gente andando aqui, né? É, porque os planetas mais distantes da Terra não têm isso, né, os planetas gasosos não possuem isso, né, e os planetas mais perto, aí o núcleo é muito quente, aí não gera proteção necessária. Então a Terra, ela tá numa posição bem estratégica, nem muito perto, nem muito longe, gerando aí as condições aí perfeitas para desenvolver vida. Vênus e Marte também não tem tectônica, né? Marte, com certeza não, porque Marte é muito menor do que a Terra, então todos os movimentos tectônicos já pararam, porque ele é muito menor, então ela já resfriou. Vênus, de cabeça, eu não lembro, mas Vênus possivelmente tem, porque Vênus já é do tamanho da Terra, então é um tamanho suficiente para que o núcleo ainda não tenha se resfriado completamente. A gente está falando aqui de filtros pelos quais nós já passamos. Coisas que são condições muito detalhadas, muito específicas que aconteceram e que graças a essas condições a gente chegou até nós. Até o meteoro que terminou de matar os dinossauros é um filtro. Você pode considerar, porque se tivesse dinossauro até hoje a gente não tinha evoluído do jeito que a gente evoluiu, né? Exato, né? Então até esse acaso gigantesco aconteceu para que nós estivéssemos aqui hoje. E olha que interessante, pelo que você falou, você tem um filtro desse mesmo, que pro passado, que a gente já passou, então a gente foi muito sortudo de ter pulado esse filtro, então danou-se, a gente é a única civilização, possivelmente, da galáxia. É aí que eu quero chegar, Ou tem uma civilização mais inteligente que a nossa e criou um filtro pra gente não chegar perto dele, porque você imagina, daqui a pouco acontece uma guerra nuclear aí, o Trump e o cara lá da Coreia resolvem fazer umas besteiras e os ETs estão de olho aqui, ó, vamos criar um filtro aí pra eles nem chegarem aqui perto da gente, deixa eles longe lá resolver a treta deles e vamos bloquear esse pessoal. Eu acredito que se existe vida, é com certeza muito superior à nossa, eles sabem o que a gente tá fazendo aqui, talvez eles não queiram responder propositalmente e talvez até de certa forma pra se protegerem, criaram aí um filtro pra impedir que a gente entre em contato com eles, né, porque coisa boa aqui da Terra a gente não vai conseguir levar pra lá. Então os caras são espertos. É a minha opinião pessoal, nada científico, né? Minha opinião. É, porque o que a gente quer chegar à conclusão é que, com essa ideia dos grandes filtros, é que, como a Aline falou antes, pode ser que toda a evolução tecnológica rápida como a que estamos passando agora, pode ser que o final dessa evolução seja a autodestruição. A gente consegue mensurar várias formas como a gente pode se autodestruir. De repente é a eleição de 2018. E aí, pode ser que a gente não esteja vendo uma colonização galáctica por outras civilizações e a gente não esteja vendo eles por aqui, justamente porque em algum momento de evolução esses caras morram e entram em extinção por conta própria, da própria tecnologia, e aí a gente estaria no mesmo caminho. Seria muito terrível essa noção de que nós estamos no caminho da destruição completa da humanidade. Ou nós já passamos pelo grande filtro, o pior de todos, que a gente não imagina qual possa ser, mas pode ser um desses do passado, e nós estamos sozinhos. É assustador. Não é assustador pra caralho? Nós somos os primeiros a passar por esse filtro. Que interessante. Vamos imaginar que a gente vai lá e encontre agora em Marte, Europa, Titã. Restos de vida. Eu sou fã de Titã. Titã. Tô em qualquer lugar, tô pensando. Restos de vida. Certo. A gente vai lá e encontra organismos microscópicos lá que morreram. A princípio seria empolgante. Caralho, olha aí, descobrimos a vida, nasce em outros lugares do universo, não só na Terra, etc. Mas... No entanto, por que eles não sobreviveram? Será que eles encontraram algo que fez com que eles morressem? E isso é algo que se repete? Então, quer dizer, se a gente encontrar coisas que estão mortas, restos de civilização, restos de vida, pode ser que isso seja um sinal que existe um grande filtro pro passado, que a gente foi sortudo o suficiente pra poder pular, mas o resto não foi. Então, é muito triste você imaginar que talvez se a gente tiver a descoberta de vida e essa vida não esteja viva, seja um sinal que a gente seja os únicos. Ou que eles chegaram a um ponto que a gente ainda vai chegar de autodestruição, entendeu? A questão é, nós estamos antes ou depois do grande filtro? Essa é a questão fodida que vai deixar você fodido na cabeça. Se a gente encontrar restos que são anteriores a gente, pode ser que o filtro era antes. É. Se a gente encontrar restos de civilizações mais avançadas... Aí fodeu. Aí fodeu de verde e amarelo, meu amigo. Autodestruição, genericamente, é uma forma fácil de você imaginar um grande filtro posterior, que, né, que esteja na nossa frente ainda e que vai barrar a nossa evolução, né? Guerra nuclear, ou doença, ou seja, qualquer coisa que possa aniquilar uma civilização inteira. O que mais que pode? Mas a que é coisa interessante é o seguinte, para ser um filtro, tem que ser uma coisa que toda civilização vai ter que passar para que elas desapareçam. Não pode ser um acaso de cair um meteoro aqui e destruir tudo. Todas as civilizações do universo vai cair o raio do meteoro em cima dela quando ela tá no determinado ponto. É um risco. Mas ia ser uma massa azar do caramba. Então, a grande questão do grande filtro é que teria que ser alguma coisa que existe na evolução de todas as civilizações e elas deixam de existir. Então, você falou doença, não poderia ser doença, por exemplo. Porque a gente não pode imaginar que todas as civilizações vão ter um vírus mais ou menos na mesma fase evolucionária que vão destruir ela. Então, precisa ser alguma coisa que todo mundo vai poder passar. Exemplo, quando a gente descobre a energia nuclear, a gente imagina que toda civilização em algum momento vai ter que descobrir a energia nuclear. Pra ser pelo menos uma civilização que sai do próprio planeta, isso, né? E isso poderia ser uma coisa que naquele momento pudesse destruir o planeta, porque as pessoas, uma civilização que é suficientemente interessada em dominar o planeta, ela é agressiva. Então pode ser que sempre nesse momento, esse fato agressivo pra poder dominar tudo, faça que exista guerra e todas as civilizações se matem no momento que elas descobrem como se matar globalmente. Ou ainda pode ser que quando você comece a tentar crescer mais, você precisa dominar, alimentar as pessoas, você naturalmente precisa utilizar coisas genéticas. E você começa a fazer transgênico, por exemplo. E isso poderia ser que nesse momento, todas elas descobrissem que na hora da manipulação genética, todo mundo morresse porque alguma coisa acontecia na manipulação genética que com certeza você falhasse. Ou ainda, toda civilização pode desenvolver inteligência artificial, porque ela vai ter que desenvolver. E pode ser que seja impossível controlar inteligências artificiais. E todo mundo, no final das contas, quando desenvolvesse a inteligência artificial voltasse e destruísse o criador. Pode ser um sinal de que vai dar merda. Pode ser um sinal que vai dar merda. Todo que a gente... Então, mas essa é a grande questão. O grande filtro é algo que toda civilização teria que passar na sua evolução. Então, inteligência artificial... se os passos que a gente já passou são passos comuns, o problema futuro tem que ser um problema que acontece com todo mundo, né? Porque se não for com todo mundo, ele não é um filtro que vai barrar todas as civilizações. E é por isso que é o grande filtro. Eu tenho a minha ideia que o grande filtro é porque, na verdade, como a gente vive numa civilização, uma simulação, então eles não querem simular as outras. Mas isso é... Exatamente, também é uma possibilidade. Mas eu tenho um pensamento que pode ser um auto-engano pra me deixar dormir à noite, de que talvez ainda não deu tempo. Porque a conta básica é, bom, a Via Láctea tem 10 bilhões de anos, a média dos planetas aqui da Via Láctea, dos sistemas extrasolares que a gente já viu com planetas orbitando, é de 6 a 8 bilhões de anos. Desses sistemas todos que a gente tá detectando, pelo que é, por outras formas que a gente vê os exoplanetas, eles, na média, são mais velhos do que o nosso. Daí vem essa história, né? Se esses planetas já tiveram mais alguns bilhões de anos pra desenvolver uma civilização. E se a gente, em 100 mil anos, já conseguiu botar um carro elétrico em direção a Marte, a civilização 3 de Kardashev chegando aqui, ou 2 de Kardashev, que ela leve 1 bilhão de anos pra chegar a esse tamanho. Por que, que ela ainda não veio pra cá? Esse é o argumento básico. Mas tem uma idade certa que os planetas têm que ter pra vida poder acontecer, que é o seguinte. Você tem a Via Láctea, a concentração de gases e tudo pra formação de estrelas, supernovas e dos sistemas solares. E pela distribuição de massa da Via Láctea, essas estrelas vão se formando mais do centro dela pra fora. Então tem muito mais estrela antiga e formada há mais tempo e planetas mais antigos antigos no centro da Via Láctea, ou próximo do centro dela, do que aqui pra fora onde a gente tá. E as estrelas que estão mais pra fora do sistema solar, né, que elas estão mais distantes do centro da Via Láctea do que a gente, elas são estrelas mais novas, que se formaram há menos tempo. É como se você tivesse um anel Via Láctea espalhando pra fora, onde estão acontecendo as estrelas do tamanho do Sol e os sistemas solares. Certo? Isso vai, tipo, em uma, como se fosse uma onda se espalhando dessas estrelas se formando, do centro pra fora. E a gente tá próximo da borda dela do que próximo do centro. Os sistemas do centro são mais antigos, mas a radiação cósmica lá é muito mais forte do que aqui. Então é um sistema muito mais nocivo do que onde a gente tá. Pode ser que, apesar desses planetas serem mais antigos, eles se formaram em condições que não dava pra ter vida. E que pra vida se formar, você precisa estar nessa pontinha, como disse o Caio, em relação à água, à reação química do carbono e as outras coisas todas, que tá nem tão próximo do centro da Via Láctea, nem tão distante. Então pode ser que a gente tá na primeira onda de estrelas se formando, de sistemas solares se formando, que estão numa condição onde a vida é viável de acontecer. E a gente pode realmente ser os primeiros que estão aparecendo por aqui. Uxi, isso é muito difícil de ouvir, cara. É assustador. Ou são formas de vidas bem diferentes do que é o nosso conceito de vida. É. Né, que depende de água, de oxigênio, que evolui, se reproduz, né? Talvez a gente não tenha meios de detectar os sinais que essas possíveis civilizações estejam enviando pra gente. A gente não tem tecnologia pra isso, não tem instrumentos pra isso, né? Como há 100 anos atrás, lá das ondas gravitacionais, Einstein pensou em uma coisa só hoje com um instrumento super avançado que a gente conseguiu a tecnologia pra detectar. De repente eles estão mandando onda gravitacional e a gente não sentiu antes, né? Pois é. Então pode ser que essas civilizações mais avançadas, essas vidas inteligentes, estejam tentando contato conosco, mas a gente não tem os instrumentos no nível tecnológico que eles estão, que deve ser super avançado, né? Então, a ausência de evidências não garante, né? Isso é um paradoxo de Fermi, né? Que não exista vidas inteligentes, porque talvez a gente não tenha tecnologia e a quantidade de tempo, né? De espaço-tempo que essa mensagem demora para chegar aqui pra gente também. Talvez só as próximas gerações, milhares e milhares de anos depois da gente, que consigam estar aí essas mensagens. Eu gostaria de viver 100 mil anos para receber aí um sinal vindo lá da... Pois é. De um habitante, uma forma de vida radioativa, diferente de uma estrela aí do nosso planeta. Mas, infelizmente, né, para nossa geração fica difícil aí ter a expectativa de receber do além vida extraterrestre inteligente. Você pode assistir History Channel, tem alienígena pra caraca. Pra ver que é por isso que eles não vieram. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.